4. Um encontro na passagem. A divina Yasmina jamais poderia se lembrar com clareza dos detalhes de sua abdução. A violência e o inesperado a aturdiram. Ela tinha apenas uma impressão confusa de um turbilhão de acontecimentos. O aperto aterrorizante de um braço poderoso, os olhos ardentes de seu sequestrador e seu hálito quente sobre sua pele. O salto da janela pelo parapeito, a corrida insana sobre ameias e telhados quando o medo de cair a congelou, a descida imprudente por uma corda atada a um merlão. Ele a desceu quase de uma só vez, sua cativa dobrada flacidamente sobre seu ombro musculoso. Tudo isso era um emaranhado confuso na mente dela. Yasmina retinha uma memória mais vívida dele correndo em fuga sob as sombras das árvores, carregando-a como uma criança e montando na sela de um feroz garanhão balcano que empinou e bufou. Então a sensação de voar e os cascos a galope estavam tirando faíscas da estrada pedregosa quando o animal subiu as colinas. À medida que a mente da mulher clareava, suas primeiras sensações foram de ira furiosa e vergonha. Estava horrorizada. Os governadores dos reinos dourados ao sul dos Imelianos eram considerados pouco abaixo do divino, e ela era a divina de Vendia. O medo foi substituído por ódio régio. Ela gritou com fúria e começou a se debater. Ela e Yasmina carregada no arco da sela de um chefe das colinas como uma vagabunda comum do mercado. Conan apertou um pouco seus músculos maciços contra as contorções e, pela primeira vez na vida, ela experimentou a coerção de uma força física superior. Os braços dele em volta de si davam uma sensação de ferro apertando. O montanhês deu uma olhadela para Yasmina e sorriu largo. Os dentes brilharam brancos sob as estrelas. As rédeas estavam soltas no fluir do garanhão e cada fibra e músculo da grande besta se contraíam ao que ela se arremessava pela trilha pedregosa. Mas Conan sentava-se na sela com facilidade, quase sem preocupação alguma, como um centauro. — Seu cão das colinas! — ela resfolegou, tremendo com o impacto da vergonha, raiva e com a percepção do quanto estava indefesa. — Você se atreve! Você se atreve! Pagará por isso com a vida! Aonde está me levando? Atrás deles, além das colinas que tinham atravessado, tochas estavam sendo agitadas nas paredes da fortaleza, e ele viu um alargamento de luz que indicava que o grande portão tinha sido aberto. E gargalhou, uma explosão vinda do fundo da garganta, tempestuosa como o vento da colina. — O governador enviou seus cavaleiros atrás de nós. Divertiu-se. — Por Krom, iremos levá-lo a uma alegre caçada. O que você acha, divina? Eles pagarão 7 vidas pela de uma princesa kshatriya? Eles enviarão um exército para enforcá-lo e a sua corja de demônios! Prometeu com convicção. Ele riu e a mudou para uma posição mais confortável em seus braços. Mas ela tomou isso como um novo ultraje e renovou sua vã batalha até perceber que aqueles esforços o estavam divertindo. Fora isso, suas vestes leves de seda, flutuando ao vento, estavam ultrajadamente desarrumadas por seus movimentos. Ela concluiu que uma submissão que não lhe trazia prazer era o melhor da dignidade que poderia ter e colapsou em uma aquiescência abrasante. Até mesmo sua raiva ela sentiu submergir para temor quando eles entraram pela boca da passagem, que surgia como uma boca negra nas paredes escuras que se erguiam como colossais baluartes para barrar seu caminho. Era como se uma faca gigante tivesse cortado as paredes de Zaibar direto da rocha sólida. De ambos os lados, rochedos íngremes se lançavam em 1000 pés e a boca da passagem era escura como ódio. Até Conan não conseguia enxergar com precisão, mas conhecia o caminho mesmo à noite. E sabendo que homens armados estavam galopando atrás deles, não diminuiu a velocidade do garanhão. O grande bruto ainda não demonstrava fadiga. Conan trovejou ao longo da estrada que seguia o leito do vale, subiu por uma inclinação, passou ao longo de uma crista baixa onde de ambos os lados a argila traiçoeira aguardava pelos desavisados e desembocou na trilha que acompanhava a curva do lado esquerdo da parede. Nem mesmo Conan poderia perceber uma emboscada naquela escuridão armada pelos homens da tribo Zaibar. Quando passaram pela boca negra para uma garganta que se abria dentro da passagem, uma lança açoitou o ar e atingiu o alvo atrás do ombro tenso do garanhão. A grande besta abandonou a vida em um estremecedor soluço e tombou, caindo de cabeça no meio do galope. Mas Conan reconhecera o voo e o ataque da lança e agiu com a rapidez de uma mola de aço. Quando o cavalo caiu, ele saltou da sela, segurando a garota no alto para protegê-la do choque com os pedregulhos. Colocou-se de pé como um gato, apoiou-a em uma fissura na pedra e virou-se em direção às trevas exteriores, sacando sua faca. Yasmina, confusa pela velocidade dos eventos, incerta sobre o que tinha acabado de acontecer, viu uma vaga forma sair da escuridão, pés descalços pisando suave sobre as rochas, roupas esfarrapadas açoitando no vento criado por sua pressa. Ela vislumbrou o brilho do aço, escutou o estalido veloz de um golpe, defesa e contragolpe, e o ruído de ossos quando a longa faca de Conan partiu o crânio do outro. O bruto recuou, agachando-se abrigado pelas rochas. Lá fora, na noite, homens moviam-se e uma voz forte ao extremo rugiu. — E então, cães, vocês recuam! Amaldiçoados sejam todos! Peguem todos! Conan parou, espiou das trevas e levantou a voz. — Yar Afzal, é você! Houve um momento de pausa repentina e, por precaução, a voz chamou. — Conan, é você, bárbaro! — Sim, o Cimério riu. — Venha para cá, seu velho cão de guerra! Acabo de matar um de seus homens! Houve movimento entre as rochas, uma luz brilhou debilmente, e então uma flama apareceu e veio sacudindo na direção dele, e conforme ela se aproximava, um feroz rosto barbado se avolumou nas trevas. O homem que a carregava a segurava no alto, apontada para cima, e esticou o pescoço para enxergar entre as pedras que ela iluminava. A outra mão apertava uma grande tulvar curva. Conan deu um passo à frente, embainhando a faca, e o outro rugiu uma saudação. — Sim, é Conan! Saiam das rochas, cães! É Conan! Outros se juntaram ao vacilante círculo de luz, homens selvagens, barbados, esfarrapados, com olhos como lobos e lâminas compridas em seus punhos. Eles não viram Yasmina escondida atrás do corpo maciço de Conan, mas espiando de trás de sua cobertura, sentiu um medo congelante pela primeira vez na vida. Esses homens eram mais lupinos que os próprios lobos. — O que você está caçando no Zaibar à noite, Yar Afzal? Perguntou Conan ao chefe corpulento que sorriu por detrás de sua barba assustadora. — Quem sabe o que pode atravessar a passagem após a escuridão chegar? Nós, o Azules, somos falcões da noite. Mas e quanto a você, Conan? — Tenho uma prisioneira, respondeu o Cimério. E, movendo-se para o lado, revelou a garota. Esticando o braço comprido para dentro da fissura, ele a trouxe para fora. Sua postura imperial desaparecera, e Yasmina, tímida, olhou para o anel de rostos barbados que a orlavam e sentiu-se grata pelo braço forte que a segurava firme. A tocha foi aproximada dela e houve uma ingestão de sucção do ar em torno do círculo. — Ela é minha prisioneira. Conan avisou, dirigindo um olhar penetrante para o homem que acabara de matar, visível dentro do círculo de luz. — Eu a estava levando ao Afghulistão, mas agora vocês mataram meu cavalo e os Kshatriyas estão próximos, me perseguindo. — Venha conosco para a vila, sugeriu Yar Afzal. — Temos cavalos escondidos na garganta. Eles jamais poderão nos seguir à noite. — Estão bem próximos, você diz? — Tão próximos que consigo escutar agora o tilintar de seus cascos contra as pedras, respondeu Conan severamente. No mesmo instante houve movimento. A tocha foi apagada e as formas esfarrapadas se misturaram às trevas como fantasmas. Conan trouxe Divina para sob seus braços, com um movimento circular, e ela não resistiu. Chão pedregoso machucava seus pés magros vestidos com aqueles chinelos macios, e ela se sentia pequena e indefesa na negritude bruta e primordial entre aqueles penhascos colossais. Sentindo-a tremer por causa do vento que soprava pelos desfiladeiros, Conan arrancou um manto dos ombros de seu proprietário e o enrolou em torno dela. Também sibilou um aviso em seus ouvidos, ordenando-lhe que não fizesse som algum. Yasmina não escutava o distante tinir dos cascos ferrados na rocha que alertou os montanheses de ouvidos afiados. Entretanto, estava de qualquer maneira assustada demais para desobedecer. Ela não conseguia ver nada além de algumas estrelas débeis acima. mas percebeu pela profundidade das trevas quando entraram pela boca da garganta. Havia um rebuliço em torno deles, o movimento intranquilo de cavalos. Algumas palavras murmuradas, e Conan montou no cavalo do homem que matara, erguendo a garota e postando-a na sua frente. Como fantasmas, exceto pelo barulho dos cascos, o bando deixou a garganta sombria. Atrás deles, na trilha, deixaram o homem e o cavalo mortos que foram encontrados menos de meia hora depois pelos cavaleiros da fortaleza, que reconheceram o homem como um Azuli e tiraram suas próprias conclusões de acordo com o que viram. Yasmina aconchegou-se calorosamente nos braços de seu captor, ficando sonolenta apesar de tudo. O movimento do cavalo, embora fosse assimétrico, colina acima e abaixo, ainda possuía certo ritmo que, combinado com o desgaste e a exaustão emocional, forçavam o sono sobre si. Ela tinha perdido todo o senso de tempo e direção. Eles se moviam nas trevas densas, nas quais a garota às vezes vislumbrava sem muita precisão gigantescas paredes apontadas para o alto como muralhas negras ou enormes rochedos segurando as estrelas em seus ombros. Ela sentia profundidades ecoando abaixo deles ou o vento frio das alturas vertiginosas ao seu redor. Aos poucos, essas coisas evaneceram num estado de torpor no qual o barulho dos cascos e o ranger das selas eram como sons irrelevantes de um sonho. Divina estava vagamente consciente quando o movimento cessou e seu corpo foi descido e carregado por algumas passadas. Depois foi deitada em algo macio e embolorado, e alguma coisa, um casaco dobrado talvez, foi colocado sob sua cabeça, e o manto no qual havia sido enrolada foi usado para cobri-la com cuidado. Ela escutou Yarafzal rir. — Um prêmio raro, Conan, feita na medida para um chefe dos Afghulis! — Não para mim, foi a resposta trovejante de Conan. Esta donzela irá comprar a vida dos meus 7 homens, salvar suas almas. Foi a última coisa que escutou antes de afundar em um sono sem sonhos. Ela dormiu enquanto homens armados cavalgavam pelas colinas escuras e o destino dos reinos estava na balança. Pelas gargantas e desfiladeiros sombrios, naquela noite ouviu-se os cascos de cavalos a galope e a luz das estrelas reluzia nos capacetes e em suas lâminas curvas, até que as formas macabras que assombram os penhascos olharam por entre as trevas a partir das ravinas e pedregulhos e se perguntaram quais eventos estavam em andamento. Um bando desses parou seus cavalos magros na boca negra de uma garganta enquanto por eles passavam os cascos apressados. Seu líder, um homem de estrutura forte usando capacete e um manto dourado trançado, ergueu a mão em aviso até que os cavaleiros tivessem passado. Então, deu um sorriso suave. Eles devem ter perdido a trilha, ou então descobriram que Conan já chegou às vilas Afghulis. Será preciso muitos cavaleiros para esfumaçar aquela colmeia. Haverá esquadrões cavalgando até Zaibar ao amanhecer. Se houver luta nas colinas, haverá pilhagem, murmurou uma voz atrás dele no dialeto dos Irakzai. Haverá pilhagem, respondeu o homem de capacete. Mas primeiro é nossa tarefa chegar ao Vale de Gurasha e esperar pelos cavaleiros que virão galopando de Secunderan antes da luz do dia. Ele ergueu as rédeas e cavalgou pelo desfiladeiro, seus homens seguindo-o de perto, 30 fantasmas grosseiros na calada da noite.